de voo, né? Seria justamente o plano, que a gente não tem o plano do senhor em função da queda que teve no sistema do Centro Recife. Mas o sistema já está em manutenção e nós cremos que dentro do instante iremos já pagar a sua cópia, ok? Alô, Salvador, é o Trip 5627? 5627, a mesma situação aplica-se para o voo do senhor. Nós não temos o plano e o Centro Recife já está correndo atrás também para a manutenção do sistema, para que assim possível pagarmos a cópia do senhor para Aracaju. Ok, em virtude disso, a possibilidade de então considerar o nível 130 e efetuar a coordenação entre os controles? Afirmativo, via passo a passo no 130, mas ainda não podemos pagar a cópia porque não temos o plano. Ah, ok. Rotor 3217, descida para 3.000 pés. 3.000 pés, 3.217. Tingiu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Completa agora a direita, completa a direita na proa 040, aguardando o vetor para o lock. 040, aguardando o vetor para o lock, 3.14. Na 11, direita na 3.217, completa a esquerda agora proa 180, aguardando o vetor final para o lock. 3.21, autorizado Brasília, nível 3.20, via Pêsulo 1.07, decola 1.0, a curva é à direita, a saída Arbor Elefa. O controle Salvador opera 1.20, décima 8, aciona 5.162, coteje. Autorizado 3.20 para Brasília, decola da 10, no perfil da Arbor, transição Elefa, curva direita após. O Pêsulo 1.07 na 0 via e o transponder 5.162. Controle 2080, Xané, 6321. Afirmativo, nível 320, cotejamento correto, quando pronto, som e pushback acionamento na área remota 13. Quando pronto, chamarei, 6321. Triple 5491 livrou, já está ingressando no Pátio 3. Gente, tem então, estacionar a frequência livre. Livre. Alfa Tango Tango, solo. 3217, autorizado em reto. Tá 3192, agora estabilizado no lock, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal BR. 118, BR. Estou autorizado, 317. Como é que é, cuidado, sem livre táxi? Chame na Oscar, pronto. Sérgio 3217, 2000, completa a final do LS X-Ray, checa o trem, chama a torre, 118, deixa eu ver. 26, chamará 3217. O 6314, autorizado a descida para 2000 pés. 327. E a Libitaxi India Alpha 1186 no ponto, espera o chaneamento 327. Me chamando o controle. Eita, só no 1-2-1 na décima 9. 2-1-9, 4-4-2. Alfa Tango Tango no pátio 5, Fernando. O controle opera 1208, aciona 5167, coteja. Só táxi, solo. Esquerda saída Conde, o controle 1208 e o transponder 5167 e puxe acionar a partir de agora. No pátio 3, livre puxe e acionamento, some táxi. Atente apenas ao Alfa Tango Tango já acionado no pátio. Ok, visual com ele. A Vera Cruz retorna ao frequência do controle. para antes da Juliette, 4462. Alfa Tango Tango, livre táxi via pátio principal Índia e Alfa até o ponto Esperão no zero, quando soma a torre 1186, ajustado 1096. Seja autorizado, pátio principal via Índia, soma lá no ponto Espera 1186. Índia November Alfa ao solo. Voo local, informe tensões. Copiado, autorizado, voo local para toque remetida em Veracruz. Decola pista 17 com curva à direita, no corredor Axé. O controle Salvador opera em 1208, aciona 0171 a 1000 pés, cotejo. 9. Afirma. Positivo, descida até 4000 pés, ajuste 1016, chegada bom, filho. 4000 na chegada Bonf, 1016, poderia vá posição Duna? Ok, copia a turma, forte anel e pronto, cabeceiro no 7. Salvador, 332 no 7, boa tarde. 32 no 7, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 100 graus, 99. Agora pista livre, 332 no 7. Segue conforme a rota do plano, decola a pista 1-0 com curva à direita. Saída da Euleda após direto. O controle opera em 1208, aciona 5141 no cotejo. Leão, autorizado 240, rota do plano, decola da 1-0, curva à direita, saída da Euleda após direto. 208, controle de saída, transponda 5141, no Q49. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 02. 02, Maria. Solo Salvador 3192, livrou. São 3192, prossegue via Alfa, seguindo Embraer da Azul, reporta antes da Juliette. Para antes da Juliette, seguindo Embraer da Azul, 3192. Salvador Ocean Air 63, 1-4, no ENS, com o trem baixo e travado. Ocean Air 63, 1-4, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. O vento 100 graus, 9 nós. Gente, prossegue aguardando, 63, 1-4. Para o táxi 48 a bordo, 220 de autonomia, alterna Salvador. 44220 Salvador, irá dar passagem ao Embraer da Azul e ao tanque, vai prosseguir para o 3 e 4 respectivamente, e após os mesmos vai prosseguir via pátio Índia Alfa até o ponto para quando chamar a torre no 86. Ok, aguarda a aeronave da Azul e da tanque, já está no visual e após prossegue pela Índia Alfa, 5627. Azul 4462, segue Juliette para o 03. Juliette para o 03, o Azul 4462. 3192, segue o Embraer da Azul para o 04. Paulo Salvador, boa tarde, 3327, TAM 3192, vai seguir via Juliette para o 04. Juliette 04, 3192. Volta a guarda, Sinair 63, 2-1. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3217. TAM 3217, uma boa tarde, prossegue táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Via Alfa, aguarda antes da Juliette, TAM 3217. O Sinair 6321, totalmente pronto no setor? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Autorizado, boa tarde. Alfa Charlie Mike, através de Veracruz. O Alfa Charlie Mike 0201 no transponder, prossegue via o corredor Veracruz até Paripe, após Paripe, Interlagos para a rotatória, o Alfa Charlie Mike. 0201, acionado, tem... Capilota do Plus 43, sem o controle 120, décima 8, bom voo. 128, Delta. 17, Solos 43, sem o 120, décima 9. Está aguardando, Josulias, estamos aguardando a liberação do Avianca e após o mesmo, o senhor irá prosseguir via Julietes para 120, ok? Mantenha a posição. Aguarda antes da Juliette, após a Avianca, prossegue para o gate 10, 3, 2, 3, 2, 7. Alô, Salvador, boa tarde, o Xander 6314, está livrando já na taxa. 6314, boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6314. Na minha 327 do Cruz 45, chame 120, desse 98, bom voo. Mano, 1208, chame na minha 327. Alfa Tango, tem motorizado, vai falar. Vento 100 graus atrás. SW 240, saída da EL. Vai subir pro 240, saída da EL, chame na minha 327. Salvador, o Trip 5627, ponto de espera para uma decolagem. Trip 5627, a linha aí mantém, já desceram no zero. A linha mantém 5627. Falei, matando, só um minutinho, iremos verificar seu plano. Corrigindo. Já foi verificada sua notificação, tá pronto, vai atrás? Inicialmente com o plano da cabeceira 17, após ser autorizado o cruzamento do campo até ele matar a parte fora do céu. 7, 3, 3 horas e 30, alterna Goiânia. Via Pátio Índia Alfa, ponto espera, chama a torre na frequência 1186, ajustado no 0, 1, 6, bom voo, chama 6321. Índia Alfa, 86, 906, obrigado, boa tarde. 787. 7, Alfa Charlie Mike. Tá visão. Tango, tango do Culos 47, chama o controle 120, décima 8, no voo. 08, boa. Índia Lazando Alfa, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 1 centena, 8 nós. Na decolagem sobre a 100, saída árvore. 100, livre da restrição aí na árvore, Alfa Tango. Livre. Salvador, approach control. Good afternoon, passaria do 2221, we got information on Sierra. Good afternoon, passaria do 2221, descent level 050, expect armor arrival. 050, expecting armor arrival, passaria do 2221. 729, passa vai atingir 3 rotas e usar o Caraná, passando para a direita para a nossa esquerda. Positivo, 7. O Salvador, boa tarde, o TAM 3155, autorização para Guarulhos. Desenho 55, Guarulhos, aguarde, qual, certo? Aguardando, está em centro da informação, certo? Aguardando um minuto. Para 2000, livre LS, repórter estabilizado. 2000, livre LS, repórter estabilizado, está esperando. Alfa Charlie Mike, agora 2, 1-8, decimal 6. 7-8, meia, grato, Alfa Charlie Mike. É 3-2-1? É 3-2-1, positivo. Pulando o Índia Serra, 5-7-2-9. Uma milha antes, é o marcador externo, está autorizado, 5-7-2-9. Já está autorizado, grato. Matheus, prosseguindo, final 1-7, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, tem condição de agilizar para ser o número 1 devido ao tráfego na final do 1-0? Agilizando. Maravilha, a sorte é 3.000 da reta reta. Volta lá, Charlie Mike. Trip 5627, decolou as 49, chamando 2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, grato, boa tarde. 5-5, Guarulhos 3-4-0, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos 340, via pêndulo 44. Decola 1-0, curva direita, saída da Euleda Eudes. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5165, coteja. Índia November Alpha, 1000 pés no corredor Axé, reporta o Fora da Barra. 1000 pés, corredor Axé, reporta o Fora da Barra, Índia November Alpha. Salvador, passaria do 2231, request vector to lose altitude. See again, 2231. Request vector, to lose altitude. Roger 2231, turning left and head now 055, your limit is 2 minutes. Okay, left heading 055, to lose altitude. Our limit will be 2 minutes, passing 2231. Roger, and you're clear to descend to 3,000 feet, KNH1016. Clear descent to 3,000 feet, KNH1016, passing 2231. Oi, Salvador, o trip 5627, no perfil da Conde. 7 trip 5627, contato radar sobre o nível 130, C da Conde. 27. O 5729 estabilizado? Estabilizou. 5729, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6. 26, obrigado. Deve pousar em mais alguns segundos. Isso é decolagem que até será autorizado o cruzamento do campo na vertical da pista 17. Ah, vou parar, vou tomar na mão. Oi, Salvador 0579, boa tarde, final 95729, boa tarde. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. A sua esquerda irá decolar um helicóptero para a pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Então, pouso autorizado, chama o Charlie Mike, solo 5-2, autorizado backtrack, estacionado para 5, boa tarde. Obrigado, boa tarde, senhor, Charlie Mike. Web, solo, Atalha Matana. Tem que estar visual com o Web na final, é isso? Obrigada. Faz o mesmo para prosseguir a retaguarda, em seguida correr do Axé. E quando na vertical do farol de Itapuã, 1-2-0, décimo 8, por favor. Boa, retaguarda do tráfego, cruza e vertical de Itapuã, 2-0-8, para matar. Position, descend 2,000 feet, KNH1016. Slow down 2,000 feet, KNH1016, flying direct to na passaria do 2231. Cruz de Salvador, papapapá, Lima, papapá, papapá, Lima, papapá, Mike, prossiga. É permanecer aqui em Costa Azul com treinamento de toque repetitiva num grupo Zulu. 1649. pega acionamento. Portão 2. Livre, chame táxi. Ah, táxi, vou no meio. 10 minutinhos só. 7, altitude máxima será? 500 pés só. 7,500 pés, temos um tráfego prosseguindo via o corredor Axé, mantendo 1000 pés, é um Charlie 150 para informação. Gente, o Lima, Papa Mike. Papa Mike 0202, eu transpondo por gentileza. 0202, Lima, Papa Mike. Controle. Secundário 3325. 251 ou 13325, a chave é 327. O 729, táxi é lento, via Alfa e aguarda antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 5729. Detenção na Souza no Trade Center. 7 prossegue via litoral, hotel Lima Tango. Prosseguindo via litoral, corrigindo, vai tocar e remeter no 37 para o Atalanta. Retornando para Enrimar, Serra na Velha, Serra na Velha. 7, hotel Limatão. Approach, Matheus, 2-2-3-1, can I fly direct over the marker? 2-2-2-1, 1 mile before out marker, 2,000 feet, to go establish. Ok, I will report to establish, Matheus, 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, Oceania 6321, a sua disposição. Ele usando a Vicula 56, chama o controle, morreu. Oceania 6321, chamando o controle. Afirmativo, boa tarde, cruza 2000 na sua escuta. Boa, sobe ao nível 320, contato radar já estabelecido, sai da árvore. Saí da árvore, 320, minha 321. Lima Papa Mike, prossiga. Prossegue para pulso. 7, condições visuais, visual com campo, agora leva frequência para correção no pulso. Roger 2221, complete final and check land gear and call tower, 118.6, bye bye. Landing gear down, lock and then call ground tower 118.6, thanks sir. Salvador, boa tarde, o gol no 755, desce o certo, usando 600. Gol no 755, desce ao nível 050, chegada bom, filho. 050, 55. On clear climate of 4810, winds 100 degrees, 9 knots. Clear the power landing runway 10, passing to 2231. localizado, voo local, apenas sobrevoa o corredor forte, decola 1-7, 1-1000 pés, curva à esquerda, corredor forte. O controle, opere 1-2-0-8, aciona 01 no 1-6, Cotejo. Estou fora da barra. 7, deu frequência para a coordenação, bom voo. Número 49, apoio a entrada para a série do Nacional e mantém a capção no zero. Pode ir para a era, se mantém, o zero, pode ir para a nossa. A torre, frequência 186, o ajuste 10, 16. Sérgio, está para o posicionamento, está no gate 09. Só 315509, livre, chame táxi. Chamada para o táxi, está 315. Bravo que Luiz, que é autorizado o acionamento, chame para o táxi. Controle Salvador, é o TP 5627. Contiga 5627. Por gentileza, será que nós poderíamos manter 150 como final? Aguarde. Obrigado. Tango, Tango, solicita cancelamento da presente para seguir condições visuais 085. Forma que estimamos o pouso 1930. Copiado, 1930 pouso, o plano modificado aos 1900, 085 a nível. Positivo, sim. Clone, autoriza a clone de Elefa para o 6321. É 321, está autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, 21. Trip 5627, está autorizado nível 1-50, chama Recife 12545, secundário 12685, 5627. Ok, 12545-2685, 150, Trip 5627. Sente o hotel Lima Tango, prossegue via litoral, reporta o farol da barra. Procuramos ali para arrematar a farol da barra, hotel Lima Tango. Afirmativo, falou Itapuã. Bom, na chame 1-2-0-2-9-8. 2-0-8, boa, 9-4-9. Passa 1.800 na DAEL. 1-649, contato radar na decolagem, Sabel 240, saída DAEL. 240 na DAEL, 1.649. Poderia voar o DAEL direto, 1.649. Leda. Leda, 1.649, já. Patrulho com 1-396. 396, descida até o nível 060, chegada a Mari. 060 na Mari, 396. Para ingresso, Bravo Twist. O Soluta 3155 para o tanque com 97, 4 horas 24, aterrando com fixo. Confirme o PAB? 97, 97. 288, 25, confirma a secundária, senhor? 126, decimal 0. 260.